Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a um novo episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jamon. Eu não sei o que falar. Do meu lado direito está o Lucas. Diário de bordo, dia 5010. Isolamento, não tenho mais o que jogar. Só não tem mais o que jogar porque não tá comprando jogo digital, né? Mas se tivesse comprando jogo digital, tava de boa. Eu tô prevendo o futuro, Mario. Ah, tá. Faz sentido. E diretamente do Japão está o Jefferson. Vida normal e, sei lá, saindo como se fosse um presidiário que saiu da cadeia. Nossa. Normal, né? Essa é a definição de normal. Que tá muito tranquilo, velho. Eu não sei. Não sei que mundo que vocês estão falando. Gente, só lembrando que a vida do Jefferson não reflete a de um brasileiro comum, tá? Fiquem em casa, usem máscara, se higienizem e vamos colaborar. E nem é do japonês comum, é só do Jeff que reflete. Verdade. Não sigam o exemplo do Jefferson, gente. Fiquem em casa. A gente já comentou diversas vezes aqui de economizar, ainda mais nessa época que tá difícil. Porém, vem uma coisa bem especial chamada Steam Sale. Eu nunca fui um cara de comprar tantos jogos digital, mas ultimamente eu tô começando a fazer isso. E acho que nesses tempos a Steam Sale veio com uma mão na roda pra ajudar muita gente ou pessoas que só vão comprar por aquela necessidade de consumir. Eu, por exemplo, já tô aqui com o meu carrinho, eu ainda não paguei. Pelo menos até esse momento que a gente tá gravando esse cash. Vamos julgar, vai. Qual que é a sua lista aí? Eu já tô com R$300 de jogos lá, Mario. Caraca. Em um dia, parabéns. Em um dia. Mas assim, a Steam Sale atualmente, ela é... No primeiro dia você vai comprar basicamente o que você vai comprar pra Steam inteira. Antigamente tinha tipo um dia, porque tinha flash sales, né? Então rotacionava os jogos que estavam mais baratos. Então você não comprava tudo no primeiro dia. Agora as Steam Sale você pode comprar tudo no primeiro dia, que não faz diferença, que é pra sempre o mesmo desconto. É, exatamente. É melhor você já saber de tudo desde o começo do período da Steam Sale, do que tá de promoção, do que ficar esperando dia a dia vir as promoções diferentes. Ah, mas tinha emoção, Lucas. Tinha emoção. Tinha emoção. É pior pra todo mundo, né? Ansiedade. Mas é... Um dos jogos, por exemplo, que tá lá é Katamari. Vou pegar o Hatch in Time com os DLCs. Tem bastante coisinha. Não, mas bastante. Você citou os dois jogos aí pra dar R$300. É, tem cinco da cada. Vou comprar uns Final Fantasies, uns remakes lá. Então, Lucas, depois desse cast aqui, eu tenho que dar uma opinião aí sobre alguns bagulhos que você colocou na wishlist aí. Ah, tá, beleza. Você tá vendo? De alguns ports aí que eu vi. Você já tá vendo? Ó, o Jomon é ligeiro, cara. Não, mas o dos Final Fantasies, eu quero entender quais que você colocou na lista, porque se for 5 e 6, eu vou chorar por você, cara. Fala que eu acho que não tá ruim, então, pena, não. Eu não comprei ainda, mas eu coloquei o 6 e tava pensando em colocar acho que 3 e 4, que são aqueles remakes. Eu ainda não paguei, mas... A gente discute depois. Eu já dou minha opinião que eu acho que esses pro Steam não vale a pena, não. Tô vendo que eu vou levar umas palmadas aqui pós-cast, hein, bronca. Eu acho que, em questão de Final Fantasy, eu acho que tem vários problemas em questão de gráfico e a maneira como eles modificaram o estilo artístico do jogo, eu acho que você tá pegando a pior versão de todas. As piores, no caso, né? Porque você tá pegando o 3 também. O 3 ou 4, não sei. Eu acho que você devia pegar esses R$300 aí, jogar essa cesta de carrinho fora e tacar todo o dinheiro em Dragalha Lost. Super Você é louco. Mas agora falando sério, eu não compro um jogo mais em promoção. Tipo, por que está em promoção? Eu faço a minha wishlist antes, aí se o jogo que tá na wishlist é baixa, eu compro. Porque senão é porque eu não me importo muito com o jogo. Pelo menos eu penso assim. Sei lá. Quando você compra porque tá barato, geralmente é porque você não queria muito. Aí você meio que... As coisas que eu quero muito, eu já deixo de lado. Imagina as coisas que eu não quero muito. Um pouco de desperdício. Tem Wargroove aqui na minha lista, hein? Então tá ruim, né? Sabia. E não adianta ter na lista se você não for jogar também, né? Não, mas no Steam é só isso, cara. A gente não compra jogo pra jogar no Steam, a gente só compra pra ter e não, é isso. Não, eu tento jogar tudo quase que eu compro. Detalhe pro quase. Esse é o problema, esse quase ele vai ficando maior à medida do tempo que passa. Ah, mas qual é, gente? Sonic Generations por R$1,85, você vai deixar passar? Não, esse tudo bem. Então, aquela coisa, as listas do Steam, elas as listas, as promoções do Steam, elas são legais quando você tá no início do Steam. Uhum. Eu, por exemplo, que, sei lá, vejo promoção há muito tempo já, e, tipo, eu comprei tudo que eu já queria. As coisas que eu não comprei, ou não me importo mesmo, assim, tipo, é num zero que tá na wishlist, eu não ligo mesmo pro bagulho, ou senão lançou há muito pouco tempo e a promoção ainda não é tão interessante. Mas eu acho que esse é o problema das promoções do Steam. Quem tá há muito tempo já comprou tudo. Ô, Lucas, faz um meio termo aí, velho. Pega esse carrinho, quantos jogos tem nesse carrinho? Ó, deixa eu fazer a conta aqui ao vivo. Um, dois, três... putz, ele não faz exatamente, mas tem uns 15, vai. Tá bom, velho. Pega esses 15 e tira seu top 5 e economiza mais dinheiro, velho. Pelo menos aí você faz o meio tempo. Nossa. Consumidor sustentável. Não, e o Generations à parte, que tá muito barato. E pra quem quiser comprar Persona, né, Jomon? Em vez de R$67, paga R$57, porque tem um cupom de R$10. Pode ser, verdade. Se você pagar acima de R$60 no Steam, né? E a gente tá sendo pago pela Valve. É o Lucas, né? Porque eu não recebi nada. O cara tá também fazendo o jogo dele por fora. Todo mundo ganha R$10, pô. Segunda-feira, dia... algum dia... que na quarentena é difícil, dia 22 de junho, a gente teve a apresentação do personagem de Arms pro Smash Bros. Foi aquela apresentação que o Sakurai tá fazendo desde a época do Dragon Quest, né? Então ele vai lá apresentar a série e anunciou o personagem que foi revelado ser a Min Min de Arms, né? Que a gente já sabia a série. Vamos começar falando sobre a escolha da Min Min. O que vocês acharam da escolha? Tipo, pra vocês faz sentido? Vocês foram surpreendidos? Ou todo mundo vai falar aqui que tinha 100% de certeza que já sabia da coisa? 100%? É, eu não tinha certeza, mas era a que eu queria. Justamente que é a personagem que eu acho que tem o melhor design no jogo. Acho que o próprio Sakurai disse na apresentação que o diretor do jogo também falou que era ela, então não tinha como mudar muita coisa. E o trailer também foi muito legal. Com toda aquela história de Lamin, Capitão Falcon, Kirby, o pessoal brigando. Então, caiu com uma Love Min Min, eu gosto do design dela, mas eu não sabia que... assim, eu não tinha certeza que ia ser ela. Eu adoro quando as pessoas, elas falam, ah, não fui eu não, foi o diretor, né? Joga nas costas dos outros. Eu prefiro que fosse um dado. Ele ia falar assim, ah, a gente jogou no dado e caiu a menina. Caramba! Olha, foi a arbitrária! Então, a gente nem sabe se foi o diretor mesmo, ou se foi, tipo, a reação do diretor vendo que o Lucas ficou muito feliz. Quando eu falo Lucas, eu entendo assim, os fãs ficaram felizes com o design da menina. Eu vou falar, tipo, o diretor, antes de parte Crash, acho que antes do lançamento do Arms, né, eu lembro que teve três com o diretor quando estavam apresentando o Arms e ele já falava que a Min Min era a favorita dele. Então só calhou da favorita dele ser a favorita dos fãs também. Uhum. E o último Party Crash lá foi a Min Min que ganhou. Tem até artwork dela com o cinturão na frente de todos os personagens, então faz muito sentido também. Eu fico surpreso que o personagem chato da vez, que é o Springman, ele não foi. Assim, eu fico feliz que não foi o Springman. Mas eu tinha muita... olhei e falei, mano, vai ser a escolha chata, sabe? Porque é basicamente o que Sakurai se explica falando que não... por que a Min Min e não o personagem principal? E aí ele dá o migué falando que todo mundo é personagem principal do Arms. Que não é mentira. Todo mundo é protagonista, né? O que é uma mentira, né? Porque que o Byleth não adiantou isso aí, não era todo mundo protagonista. Mano, isso aí parece aquelas histórias de todo mundo é vencedor, não tem só um vencedor quando alguém perde numa competição, né? Quando você é criança, alguma coisa assim. Tem essa. E eu acho que tudo isso é um grande. É uma grande teoria da conspiração pra, na verdade, colocar algum personagem que a gente realmente tá esperando o vídeo Goku. Porque. É personagem com cunho oriental, chinês, gosta de ramen, luta Kung Fu. Mano, você vai ver só. O último personagem de Smash que aparecer, a gente, cada um desses personagens do pacote vai trazer algumas lembranças, assim, sabe, em relação ao Goku. Você tá falando isso só porque eles chamaram o cara que faz a voz do Vegeta, né? O Vegeta. Pro Captain Falcon, Captain eles Falcon, chamaram aí. O voice actor do... Aí na hora que citou Dragon Ball, assim, na apresentação, eu já tinha certeza que o Mario ia... citar o Goku. Tá pulando, assim, falando, fazendo... sabe aquele meme que o cara tá com conspiração na parede, desenhando um monte de coisa? Não, mas é isso mesmo. Não, eu citei esse meme no Twitter. Inclusive, gente, quem tá levando a sério isso que eu tô falando, pelo amor de Deus, porque tem gente que... Eu falo, mano, é tudo uma teoria da conspiração pro Goku. Os caras, não, você tá errado, vem explicar, sabe? Como se eu estivesse falando a coisa mais absurda do mundo. Mas... Coisa séria. É, eu acho que tanto faz com o personagem de Arms que fosse entrar, só acho que demorou muito pra entrar. É, ter como DLC... Eu entendo que era na época de desenvolvimento do Smash não dava pra inserir o personagem na época, mas não sei, eu não sinto. Essa DLC, por mais que ele, o Sakurai fique meia hora explicando os movimentos da Min-Min, que é por causa da troca do braço, etc. Eu não vejo como um anúncio tão relevante assim pro mercado como um todo, só principalmente pros DLCs de Smash. E eu não sei se isso vai ditar esse pacote de DLC a partir de agora, né? Personagens que... realmente são de outros jogos da Nintendo que não foram inclusos, né, etc. E a gente tem que ficar com menos expectativa do que vai vir pra frente. Mas, no geral, é bem qualquer coisa esse personagem, sabe? É só uma adição bem padrão, longe da expectativa que os outros DLCs eles causaram, né? Os outros personagens causaram. Eu acho que o problema que você tá falando é mais simplesmente não é tripare, que é o que a galera fica pirada, ver um personagem que não seja da Nintendo. Tipo, a Min-Min eu achei ela muito da hora, ela tem ela é completamente diferente de qualquer coisa que tá dentro do jogo, e é uma coisa que a gente tá vendo em todos os DLCs. Ela não é uma personagem, obviamente, ela não é uma personagem histórica igual o Terry é, igual o Hero Dragon Quest é, mas só que ela é uma personagem importante pra Nintendo, assim, pelo menos. Assim, Arms é uma franquia, eu acho, pelo menos, é uma franquia importante pra Nintendo, porque é a primeira franquia nova do Switch. E é uma franquia que vendeu relativamente bem. Inclusive, até uma época aí, pelo menos Arms sozinho vendeu mais do que qualquer Xenoblade. Não do que todos juntos, mas Arms era uma franquia que vendeu mais, e considerando que é um jogo de luta, isso ia vender bastante. É, mas era um dos poucos jogos que tinha pro Switch na época, né? Então, um dos poucos jogos do Switch, mas já tinha Mario Kart, já tinha o Zelda, então... É aquela coisa, ele pode ter vendido lá no início do Switch, mas vendeu. Então, Arms, eu acho assim, não é um estouro, igual é os outros quatro, né? Porque o Byleth também entra no parte, tipo, é menos importante porque é um personagem da Nintendo, né? Sei lá. Aí é o Fire Emblem, né, mano? O Fire Emblem tem espacinho então, guardado. É que nem se colocarem a Dixie Kong como pacote de DLC. Ela não vai ser um estouro igual é um personagem de Terry Party, mas é um personagem importante pra Nintendo, né? Pra um crossover de jogos da Nintendo. Uhum. Eu acho que a Min-Min entra aí, e a Min-Min entra com o bônus de... Ela é uma personagem completamente diferente. Tanto pelo que você falou da mudança de braço, o alcance longo dela. E todo, assim, tudo que eles colocam do Arms, assim, movimento, eles não tiveram medo de falar, esse B aqui funciona completamente diferente de todos os Bs que a gente viu no jogo. Uhum. Não, o B funciona mesmo diferente, funciona muito mais parecido com como o Arms funciona. Então, eu acho que é uma adição muito legal pro pacote. Você tá falando que a importância dela é muito mais pela mecânica do que pela presença da personagem, né? É, pela presença da personagem ela fica mais fraca, por mais que eu goste muito dela, e acho a Arms importante estar no Smash, junto com o Xenoblade 2, que eu não chuto, depois da Min-Min eu não duvido que o Rex vai aparecer. Então são personagens novos da Nintendo pro crossover de Smash, então pra isso eu acho importante. Não é tão importante quanto o Terry e essas coisas, porque eles acertam nichos de fora da Nintendo. Eu não gosto de Arms, mas eu gosto da inclusão de um personagem de Arms no Smash. Porque tem a história, né? Eu acho que quando teve a apresentação do Switch, se você desconsiderar um anti-Switch, tem aquela apresentação de Arms, eu acho que vendeu bem. Então, eu acho que se você balancear coisas que o fã da Nintendo quer com coisas que as outras pessoas querem, eu acho importante. Então, talvez se a lineup de DLC fosse só personagens da Nintendo, aí você pode argumentar alguma coisa, que esse é um dos menos favoritos. Mas como eles mesclam bem, eu acho que tá tudo certo. É, eu concordo exatamente com isso. É, não é um personagem com expectativa gigante, que é agradar todo mundo, mas acho ela bem única e do Arms eu jogava com ela e eu fico muito feliz de ela estar lá. Eu só quero dizer... Ela representa bem, né, a Arms. Assim, ela tem os dois. Ela usa nos braços, diferente da Twintel, que era outro que queriam, que usa na cabeça. É, então. Ela usa no braço, os braços, então. Justamente. Eu acho que de Arms ela é menos genérica, né? Ela não é o padrão que é a Rainbow Girl e que é o Spring Man. o que chama atenção muito é que quando o pessoal lembra de ARMS, assim, acho que muita gente associa com luvas de boxe batendo. Mas o ARMS, ele é justamente um jogo que coloca um monte de coisa louca lá. Tem um bumerangue, tem um dragão soltando laser. Então, quando você olha pra Mimim, você pensa, putz, ela não tem um braço que é... Ela tem aquele redondo lá, mas os padrões dela, que são o bumerangue lá e o dragão, não dão soco. Eles são projéteis. Então, por isso que tem um certo estranhamento. Mas eu queria citar que eu assisti com o Jomon ao vivo essa apresentação, e quando apareceu umas almofadas no sofá do Sakurai com cor marrom e prata, na hora o Jomon falou, é Trintel. Não, tá fazendo a piada, olha a Trintel aí. Eu fiz a piada, pô, não foi sério aquilo. Eu sei. Eu mesmo fã de Pokémon achando a referência de Sinnoh na apresentação do Pokémon Presents, né? É certeza que é... Certeza. É clássico olhar as almofadas do Sakurai. Quanto tempo vocês demoraram pra saber que era Mimim? Ó, a gente teve medo, a gente sabia do início porque mostra o Lamen, aí falou, vai ser a Mimim. Só que a gente ficou meio com o pé atrás porque a Mimim, sem estar transformada, a gente não conhecia a aparência dela. Então O Lucas e eu até concordamos falando, é a doutora Coily uma hora. Até ela vir o Lame na cabeça dela e bater tudo, aí falar, não é. É a Mimim mesmo, ainda bem. Ainda bem. Diga-se de passagem, parabéns pra casa do Sakurai, viu? Porque ele mostrou só a sala dele, mas a sala dele é um pouquinho genérica, mas dois televisores e uma coleção de videogames do caralho. Mesmo que seja uma casa específica que ele fala de um diretor de jogo, eu queria ter uma casa daquela. Você é louco. Dois monitores, só jogar duas pessoas separadas ainda. Eu faço, quer dizer, nessa casa não dá, mas eu fazia isso na casa passada pra, tipo, minha esposa assistir série e ficar jogando videogame. Mas fica a curiosidade que aquela casa do Sakurai, de acordo com as entrevistas dele, aquela é a segunda casa dele, tipo. Não é a casa que ele mora com a mulher, é a casa que é perto do escritório da Nintendo pra justamente ele ter uma viagem pro trabalho rápida. Então ele não mostrou a casa raiz dele. Então assim como duas TVs, ele tem duas casas, né? Ele tem dois de tudo. Ele faz double dip. É por isso que ele tem que trabalhar duas vezes, né, Lucas? O Sakurai parece mais velho, hein, mano? Não sei se vocês viram isso, mas eu acho que finalmente a idade pegou um pouco. Então o cara já tem quase 60 anos. Já tem quase 60 anos e tinha que aparecer umas rugas ali. Assim, eu quando eu assisti com o Jomon, também comentei a mesma coisa. Eu falei, ele tá aparentando ser um pouco... Assim, a idade dele, né? Mas é que é porque acho que ele não tá com uma equipe de... Maquiagem. Ele gravou na casa dele, ele não tem uma equipe de maquiagem. É sério, né? Os caras, quando fazem a apresentação, tem toda uma equipe que deixa o cabelo do cara tudo pronto, tudo. Vai ver, ele foi se maquiar. Tem iluminação, tá, e pós-edição também e tal. A maquiagem é puxar a pele dele pra trás e colocar um pregador, né? É tipo Simpsons, né? Pega um grampeador e bochecha sorrindo, né? Eu queria só mudar mais uma vez um de assunto aí, né? Com relação à mesa Direct, a parte do Spirits foi um saco. Foi um negócio muito arrastado, chato. Aí você viu que a falta de assunto ali pegou. É claro que a gente entende que é um momento da pandemia. Os caras não conseguiram preparar uma coisa assim como as outras apresentações. Mas ficou evidente que eles estavam enrolando lá e arrastando um pouco o assunto. Ah, você acha? Porque eles vão adicionar aquele modo de luta, né? Que você pode relutar, né, contra os Spirits. Eu acho legal, justo. Não, então, a parte depois que eles falaram, tem dificuldades, vamos mostrar como bater em Spirits é difícil, de forma... Vamos dar cheese nos Spirits, né? Vai deixar eles fatinha. Essa parte eu achei meio... Assim, no meio da apresentação, tirou um pouco a velocidade da apresentação. É mais ou menos no mesmo esquema que a gente reclamou do Terry, que ele foi lá e foi fazer o Classic inteiro. Aí nesse também achei, tipo, parece que é só pra preencher 35 minutos, porque não podia ser só 25. Não, mas aí é o Sakurai falando 5, 10 minutos da casa dele também, né? A apresentação é isso, ele fica enrolando pra caramba. É mais interessante ele falar a casa dele do que um vídeo lá, sem ninguém falando no fundo, mostrando dicas de como derrotar Spirits, que é um modo que, sei lá, eu já joguei faz muito tempo e não sei se mais alguém tem muito interesse. Sei lá, eu achei divertido. Por fim, teve os amigos lá, né? E os amigos? Não, teve o Fast Boy também, né, mano? É diferente, né? Todo mundo tava esperando a personagem de indie aparecer nesses aí. Apareceu o Vault Boy. É meio... Eu vou pegar, mas é uma coisa muito estranha. é, pô, R$1,99, vale pegar, vale qualquer jogo que você tá adicionando aí na catálogo da lista. É mais caro que o Sonic. Ah, eu acho legal pelo fato de o personagem, né, ele tá mudando as feições clássicas do Minion. Normalmente, pelo menos você vai pegar o Rex aí, que é um personagem da Nintendo, eles nem mudam o rosto direito, né? Ainda fica com a cara do Mii, etc. Nesse, o Vault Boy, e também aconteceu isso com... Ai, o esqueleto do Undertale. E o Sam, o Cuphead também, o Copinho, esqueci o nome do personagem, Cuphead. Não é Copinho, Xicrinha. Cuphead, em inglês é Cuphead? É, mas em português deitaram Xicrinha e outro, esqueci o nome agora. É, mas enfim, eles mudam, né, a característica pra deixar a cara do personagem original. E eu acho isso muito louco. Tem música nesse do Fallout, só pra saber? Não, não tem. Eles não mostraram nada, então não vai ter música. Esse é o primeiro que só entra o personagem. Você ficou triste, Jomon, de o Hiro só ter um amigo? Ou você acha que ainda tem esperança de ter os outros? Eu ainda tenho esperança. Mas se for só esse, eu fiquei um pouco triste, porque eu queria... Assim, eu ia comprar os quatro, mas eu queria principalmente o do quatro, né? Então... Eu também. O Hero tá bonito, apesar da cara do Shulk, etc. A cara meio bugada. Ah, né? não. Tá, melhoraram as caras do mano. Melhoraram. Cara a do Shulk, a do Marf é um passado distante que eu espero que eu não volte aos amigos. Sei, mas eu vi as imagens depois, principalmente a do Hero, e tava meio bugada. Parece aquelas velhinhas de cera que você coloca no bolo, assim. Mas o Amiibo do Joker me incomoda, e isso é em miniatura em geral que eu compro, me incomoda esse efeito que eles colocam transparente pra parecer uma animação, uma poeira, né? É, o fogo. Eu sei que ali é especificamente pra deixar o Joker na pose original, porque tem que dar um jeito de equilibrar, né? Mas eu preferia que tivesse um pedestal transparente do que esse efeitinho. Não sei, ah, não, mas não. Transparente nunca mais também. Não, parece a Zelda colocando um... Eu não vou nem comentar, na verdade. É o famoso dildo da Zelda. Não, o João já falou, então tudo bem. Então, não, esse bagulho transparente, tipo, é bom, só que eu acho que pro Joker ia ficar muito grande. Assim, eu tô vendo aqui os meus amigos, o Ken e o Ryu tem, mas só que é muito pequeno. É o pior, o do Capitão Falcon é o pior, porque a perna dele é esticada pra longe, tipo uma base inteira lá no pé, na perna dele, muito zoada. Então, a corzinha eles dão pra me dar um migué, pelo menos parece que é parte do boneco. Parece que ele tá soltando um pum, é um super perfeito. Se fosse, né? Verde, aí sim, né? Não sei, eu acho que nesse quesito eu acho até preferível mudar a pose, sair do padrão do estilo de, a gente tem que deixar com a pose igual a da arte do Smash, etc. Não, agora tá tarde demais, mano. Porque eles poderiam ter feito só o do estudante, que é outro, inclusive, respondendo o Jeff, é outro que eu fiquei surpreso que o Joker não vai ter dois amigos, porque eu achava que ele ia ter a roupa de estudante também. Os caras não vão nem fazer a nova versão da Zelda Ganondorf, tá acabando os amigos, já era. Tá acabando o plástico no mundo. Ainda bem que é menos coisa que eu tenho que comprar. Depois fala da minha Shinsei. Que rolou uma segunda Pokémon Presents, porque a primeira eu não consegui participar. E diga-se de passagem que, pra eu não falar de Pokémon, eu preciso estar muito zoado, tá? Eu tava muito zoado. Mas, pessoalmente, nessa Pokémon Presents que aconteceu na quarta-feira, eu achei melhor o que eles fizeram de separar em duas apresentações pra eles darem mais direito de fala, mais espaço pra apresentação do que viria, que foi a revelação do Pokémon Unite, né, que vai ser um jogo para celulares e Nintendo Switch, de um jogo feito pela Tencent, basicamente um MOBA de Pokémon, que é o que eles estão chamando de um Battle Arena, que você vai jogar em multiplayer contra outros cinco jogadores, né, é um Battle Arena de 5 contra 5, em que você controla um Pokémon desde o nível 1, por um mapa que basicamente tem duas rotas e uma selva ali no meio, né? Ele realmente... São três, não são? Eu acho que são, assim, são duas e no meio tem uma tem selva. Tem muita selva, tá. É. Explica mais ou menos... selva, porque pra quem não joga LOL... Tem uma área muito grande no meio das duas rotas. É basicamente isso que você pode ficar andando por lá. É. Eu vou explicar mais esse conceito, mas basicamente é um MOBA, Massive Online Battle Arena. Acho que é isso. basicamente nos jogos de MOBA, a tendência, como são feitos, é que você controle um personagem, você é membro de um time, você tem uma posição específica, e o objetivo é ou você controlar mapa, ou você destruir a base do adversário, mas essencialmente é sempre dentro de uma arena fechada, e você controla o personagem como se fosse um jogo tático, só que sem turnos, a execução é bem dinâmica, com pequenas habilidades dos personagens com cooldowns, etc. Mas nesse caso de Pokémon, a tendência é que você... O objetivo primário, né? Você tem um tempo fixo dentro do seu time para você completar pontos, né? Você coleta pontos, coletando pequenos espaços da base Pokémon. Do inimigo. Capturando Pokémon, mas também coletando espaços de inimigos, né? Cada uma das duas rotas tem áreas que você fica em cima e você captura, né? Então, pelo que eu entendi, você pega os Pokémon... No meio, e aí você tem que ir pra. E você tem que ir pra essas áreas do inimigo e jogar lá as coisas dentro. É isso aí. Você captura. Ponto. Aí quanto mais Pokémon você captura, você fica lá deixando os Pokémons da base inimiga e ganhando ponto. É, o objetivo primário é você ganhar pontos até o final do tempo, né? Mas aí você tem a questão da mecânica de captura também, porque dentro desses. Fora das rotas, né, onde é a selva que eles chamam, você captura Pokémon, você evolui seu Pokémon, então você começa com um Pokémon primário, como um Charmander, um Bulbasaur, etc. E ele vai evoluindo, acho que é nível 6 ele evolui para uma segunda etapa, nível 11 ele evolui para a terceira etapa, né? E você também tem o modo de batalha, né? Você pode dar dano nos adversários, você vai dar dano nos Pokémon selvagens pra captura, mas os seus inimigos também vocês batalham. E eu não sei se você derrotar o inimigo ganha ponto ou não. Mas, no geral, eles adaptaram a mecânica de Pokémon que é captura, evolução do personagem, enfim. Captura, evolução, batalha e mais alguma coisa. São os quatro core feature que tem dentro de Pokémon, adaptaram para um sistema de MOBA, e ele vai chegar para um crossplay para o Nintendo Switch e pro smartphone. E aí, o que a gente acha desse jogo? Eu não esperava nada por isso. A minha experiência com MOBAs não é muito boa. Eu não gosto de LoL, por exemplo. Já tentei jogar alguma partida outra de Dota também, não gostei. Por ter a cara de Pokémon, toda essa skin aí, e mecânicas de Pokémon... Por mais que eles tenham falado que não tenha a mecânica de vantagem e desvantagem de tipos, eu tô curioso pra testar. Certamente eu vou testar, isso é óbvio. Ainda mais que tinha o Lucario lá, então me vendeu na hora também, não vou mentir. Mas achei bem feito, no geral. Por mais que eu não tenha experiência com MOBAs. E eu fiquei meio tipo, eu era jogador de MOBA, mas agora eu evito. Ex-jogador de MOBA. Mas eu achei curado. Interessante a ideia, tipo, quando eu parei pra rever o vídeo pela segunda ou terceira vez, pra tentar entender o que tava acontecendo qual era o objetivo do jogo, parece ser interessante, eu só não sei se vai ficar muito fluido isso de evolução, assim, colocar evolução no meio, porque a gente já viu lá que tem Pokémon que não vai evoluir, né, o Snorlax, ele não começa como Mantilax, ele começa como Snorlax. Pikachu também, né. E o Pikachu não vira Raichu. Né? É que eles pulam Pokémon bebê, basicamente. Então acho que o Lucario. Acho que o Riolo. O Lucas vai saber melhor. Riolo é um bebê, não é? É, ele é. É, então. Vai começar com o Lucario, começa com o Snorlax. Por algum motivo, o Pikachu aparentemente não vira Raichu. A evolução é só skin, João. Então, a evolução é só skin, mas é estranho. Tipo, tem Pokémon que tem skin, tem Pokémon que não tem essa skin. Então, no geral, essa skin não vai fazer diferença nenhuma. Então fica meio estranho, sei lá, a colocar Pokémon aí no meio, sabe? Pra mim parecia só um jogo de. É tipo, é isso que você falou, Jeff, que Pokémon é só skin, é a impressão que eu tenho do jogo inteiro. Podia ser qualquer coisa ali. Por acaso, Pokémon. Isso é verdade. Isso podia ser sempre, assim, qualquer coisa. Você pode fazer isso no LoL até. Mas assim, dos clones de MOBA, o jeito que você joga esse tá bem diferente. Tempo limite, ganhar pontos, eu acho que, assim, se você... eu não consigo acusar esse jogo que só foi a skin de Pokémon e tacaram lá, porque eles mudaram bastante coisa, assim, do jogo. Vocês não acharam? Não, mas você podia mudar aquilo, assim, talvez mecânica de capturar, que é meio estranho falar capturar, porque você tá basicamente matando um monte de Aipom na floresta, né? Mas, basicamente, você podia colocar qualquer coisa lá e não ia ser muito diferente, porque não tem nada muito específico de Pokémon ali, entendeu? Eu só tem Pokémon de geração. Então, calma. Eu acho que sobre a primeira geração, etc., a gente já comentou sobre isso, de novo, eu reitero o que eu já comentei em off pra vocês, que acho que a primeira geração tem mais apelo entre o público geral, ponto. O argumento que a gente falaria, mas Let's Go não vendeu tanto quanto os outros jogos, mas eu acho que é um caso muito específico pra um jogo que é exclusivo no Switch, a gente não tem dados sobre se o consumo do jogo foi feito por jogador casual ou não. Mas eu acho, eu concordo com o Jefferson que eu não acho que é só uma skin do jogo. Por exemplo, sobre Pokémon que evolui ou não evolui. Eu preciso jogar pra entender quais são os benefícios de jogar com Pikachu, de jogar com um Snorlax, né? Pra entender, esses Pokémon não evoluem, mas eles têm essas habilidades dentro do jogo, eles vão executar dessa maneira. Se de repente o Pikachu é mais rápido do que o Snorlax, esse tipo de coisa, não sei ainda. Eu acho que, de novo, por eles terem conseguido adaptar quatro core features de Pokémon pra dentro do jogo, de um MOBA, que é completamente diferente, não tem turno, é tudo mais rápido, etc. Tá bom que isso já é reflexo de outros jogos da própria franquia que já apareceram, como o próprio Pokémon Rumble Blast, que você jogar dentro de uma arena, era completamente plausível você colocar um modo de multiplayer ali, mas eu acho que pela adaptação que eles fizeram, tem captura, por mais que seja só bater, tem o sistema de batalha, tem os golpes clássicos, quando você evolui um Pokémon, ele muda golpe, ele muda moveset, etc. E tem batalha, captura e evolução do jogo, né? Então você também vai evoluir o próprio personagem. No geral, eu acho que sim, é um jogo bem adaptado. O próprio Jefferson Fan também falou, é um jogo diferenciado pelo fato de você estar ali pelo sistema de pontos. Então, eles também adaptaram o jogo para o público-alvo de Pokémon. Porque esse jogo é um jogo mais simples, ele é mais casual, teoricamente. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que jogar MOBA, entrar, eu acho difícil. Não é uma coisa tão fácil de se aprender. No celular, é muito mais simples do que no computador. Eu acho que, pra gente, eu digo pra gente, é gente preguiçosa. Gente velha, que nem a gente, que não consegue jogar em tela, eu acho que no Switch é melhor ainda, no controle. Então, eu acho que eu fico feliz que esse jogo existe. Assim, tá empolgado ou não, eu não gosto muito mais de jogo serviço, mas acho que ele tem o seu espaço. Eu não vou ficar aqui ser hater de, isso aqui não deve existir. Então, eu acho que ele encaixa num espaço vazio, numa desconexão que... MOBA é um jogo muito popular no mundo, né? Um gênero. Só que no Ocidente ele meio que não engata. Talvez com essa transição com o Pokémon, você consegue dar, sei lá... As pessoas no Ocidente um pouco mais de acessibilidade pra entrar no gênero, e talvez gostar ou talvez não, porque MOBA é um conceito meio estranho, porque é difícil entrar, mas depois que você tá lá é difícil sair, aí você só fica jogando isso. Então você vê muito hate das duas partes, que eu não gosto disso, então não vou jogar, ou isso é muito legal, isso não é pra ser, sei lá, Pokémon, não sei, essa é a impressão que eu tenho. Pelo que você falou, ô Jeff, realmente tem muita gente que não tá gostando também. É lógico que os haters, as pessoas que têm muita raiva, sempre tem a voz muito grande na internet e parece que é a maior parte. Tanto é que acho que esse é o vídeo com mais dislike da Pokémon Company, porque certamente eram muitas pessoas que esperavam um remake, um novo jogo de Pokémon, e quebraram a cara, e era tudo na base da teoria, então quebraram a cara com razão. Só queria adicionar mais um ponto na parte de ter muitos Pokémons da primeira geração. Por exemplo, eu acho um pouco preguiça da parte deles mesmo assim, porque na votação do Pokémon preferido, acho que o Greninja ganhou, pelo que eu me lembro. Então seria interessante eles levarem em consideração o que os fãs de Pokémon também gostam e, por exemplo, inserir o Greninja no jogo. Não, mas esse jogo é pro público casual, ele não é pro público geral de que gosta de Pokémon especificamente. Ele tá atingindo um mercado que a gente talvez nem esteja presente. Não, a gente gosta de Pokémon. Eu tô interessado porque é Pokémon, então eu tô presente nesse mercado. Essa parte aí eu discordo, porque... Mas é o público que gosta de Pokémon afinco. A gente tá falando de um público geral como gosta de Pokémon GO. Então, mas MOBA, eu acho... o público que eu acho que ele quer atingir, e que porque é MOBA, ele quer atingir o público oriental ali, China, absurdamente, porque a Tencent tá envolvida... É exatamente isso. É um público estranho, mas é um público não ocidental. Mas eu não acho que é casual, porque justamente... Porque MOBA não é um jogo que consegue ser casual. Assim, eu não vejo nenhum jogador casual entrando em MOBA. Ele não é Pokémon GO, que qualquer um poderia pegar pra jogar. Não, mas eu acho que esse jogo vai ser o Pokémon GO do MOBA. Eu não sei, porque é que MOBA é difícil. Tipo, MOBA não é... Não, mesmo sendo Pokémon, mesmo estando no celular tudo, ainda é muita coisa pra você entender. Tipo, eu sou um jogador de MOBA e tive que ver o vídeo 3 vezes pra entender o que ele queria explicar num vídeo de explicação. Da coisa mais simples possível. Então, tipo, eu acho... Assim, pode ser mais simples. Ele é mais simples, porque... A Arena of Valor é mais simples do que outros MOBAs, porque o Arena of Valor é focado pra mobile. Eu não sei, assim, tipo... Eu entendo a crítica da primeira geração, eu inclusive tenho isso, que não é uma coisa de agora, não é a Pokémon Company só nesse jogo, é a Pokémon Company em vários jogos, empurrando sempre a primeira geração, mas... Mas calma, nesse jogo é muito mais Tencent do que Pokémon Company, né? Porque Pokémon Company tá ali só com uma licenciadora, no caso. Ah, mas eles têm, muito provavelmente, um quality control deles, então eu não vou chegar e falar, eles não têm culpa. Não, acho que eles têm no sentido de, por exemplo, a gente colocou uma Clefable aqui. Não sei nem se ela tá, acho que tá, né? Tá. A gente colocou uma Clefable aqui. Ah, ela se comporta desse jeito, esses são os golpes dela, esse tipo de coisa. Mas é mais como uma licenciadora mesmo. Eu acho que não é um palpite de, acho que tem que estar esse roster aqui. No geral, é o level designer, o cara que tá, o produtor vai identificar quais são os Pokémon que podem estar presentes, que eles vão talvez fazer mais sucesso. E de novo, que nem o Jamon falou, eu concordo que esse jogo ele tá focado no mercado chinês, né? O mercado chinês tá dominado pelos MOBAs e celulares, tem Arena of Valor, vai chegar o League of Legends novo, tem outros dois jogos lá que eu esqueci o nome, fora Mobile uma porrada Legends de... também, né? Tem Mobile Legends, eu comentei isso, e tem uma série de outros jogos de anime lá que são de MOBA e fazem muito sucesso lá. Eles nem foram traduzidos, nem foram localizados pra cá, porque é muito local. Então, eu mesmo não entendo a dimensão desse jogo público-alvo. Eu tô supondo que eles estão tentando trazer mais dessa franquia presente na China. Pokémon tá... A própria Nintendo, né? Tá se adentrando nesse mercado. O mercado chinês, ele é a galinha dos ovos de ouro lá. Então, tudo que eles têm de dados pra eles modificarem nesse jogo, eles vão atribuir. E eu suponho que a inclusão desse Pokémon dessa primeira geração, muito mais da primeira geração, seja por causa disso. Não é por descaso, por qualquer outro tipo de geração. É porque eles entendem que esses Pokémon vão fazer mais sucesso no momento. Eu acho que o público-alvo são as baleias. Então, se vocês pegar alguns jogadores que colocam muito dinheiro, tá tudo certo. Não precisa ser chinês, pode ser americano, pode ser qualquer um. Você só precisa, sei lá, alguém que ficou viciado no jogo. Com relação ao roster, eu entendo a crítica de vocês, mas esse é jogo serviço, então o roster ele vai expandir. Se o cartão de visita ficou com a primeira geração, tá tudo bem. Faz essa crítica, sei lá, depois de 6 meses, quando não tiver os pokémons favoritos das pessoas. Porque acho que a questão não é qual o seu pokémon favorito, então qual o pokémon mais reconhecível. Então eu entendo eles começarem com cartão de entrada da primeira geração. Mas acho que em geral tem um mercado que Pokémon não pisou que poderia ser explorado. Se isso vai dar certo ou não, aí vai depender da qualidade do jogo. Mas eles ficaram, assim, a impressão que dá é, se não dá certo com a Tencent, que é que mais tem experiência, não vai dar certo nunca. Então... acho que eles fizeram a parceria bem feita com... você pode até não gostar da empresa, mas eles têm experiência no ramo. Só pra dar minha opinião da parte de ser casual ou não, eu acredito que não seja um jogo tão casual, justamente porque é um jogo competitivo em time, então você tem que saber muito bem posicionamento, entender como é que funcionam as mecânicas. Então, eu não vejo como casual, que nem, por exemplo, o Pokémon Mix, o Café Mix, né, que você pega lá e joga tranquilamente, sem precisar ficar... Sim. Batendo de frente com outras pessoas e discutindo com seu time. Não, mas eu acho que ele tem uma porta de casualidade, a porta de abertura pra pessoas que talvez nunca tenham jogado MOBA. Ele é muito grande, é muito alta. Pra mim, que nem eu comentei, eu citei, eu acho que ele é o Pokémon GO dos MOBA por causa disso. Eu acho que Pokémon GO tem do fator hardcore dele, se a pessoa quiser jogar com muita afinco, ela pode jogar, mas a abertura de casualidade dele é muito grande, tal qual como vai ser esse jogo. Eu suponho que seja isso. Acho legal isso, porque ele pode ser a porta de entrada mesmo, porque quando eu joguei LoL, acho que eram tantos botões na tela, tantos itens pra comprar, que eu ia levar um certo tempo pra começar a entender muito bem o jogo. E do Pokémon parece que é alguns botões na tela que você solta poderes lá, e acho que não vai precisar ficar comprando muito item. Vai ser uma versão mais simplificada mesmo, então pra introduzir a MOBA é mais simples mesmo. Acho que nem tem item pra comprar. Provavelmente. Você acha Pokémon Rumble casual? Pokémon Rumble dos bonequinhos que se batem, né? Só pra confirmar, porque é tanto... Isso. Você acha? Eu acho que pode ser. Eu acho que as pessoas vão jogar esse Pokémon Unite como se fosse Pokémon Rumble com 4 botões. Ficar bom nisso, sim. Vai demandar as pessoas um pouco mais de conhecimento e estratégia, essas coisas. Mas assim, no geral, eu acho que muita gente vai jogar assim, vamos lá, aperta uns 4 botões e já era, véio. Espero o cooldown acontecer e coisa. E eu falo isso é porque eu faço isso de vez em quando. Pelo menos quando eu joguei Arena of Valor e Mobile Legends, eu fiz isso. E tava me divertindo, tava ok. Mas aí a diferença é na curva de aprendizado e o que você pode fazer. É isso que considera. Porque eu posso simplesmente pegar Overwatch. Tem personagens de Overwatch lá que você não precisa nem mirar direito. Que dá choque, aí você não dá tiro. Então ele é um personagem, entre aspas, casual. Pokémon Rumble, você sai batendo os bonequinhos e posicionamento você tem que saber menos. E esse do Pokémon Unite, provavelmente a curva de aprendizado é bem maior. Então, pra você bater em gente que joga bem, você tem que jogar muito. E aí é que torna o jogo não casual. Então, mas acho uma comparação ruim, porque de Pokémon Rumble com Pokémon Unite, porque simplesmente tem uma pessoa pensante do outro lado. E isso, assim, óbvio, se tiver modo com CPU, aí desconsidera isso, mas se você só tiver modo multiplayer, só de ter uma pessoa pensante do outro lado, já fica um pouco mais frustrante a situação, porque você não pode fazer a coisa sem pensar. Você vai ser punido se não pensar. Então uma pessoa que pegar e falar, vou apertar 4 botões e resolver o problema. Provavelmente essa pessoa não vai ver muitas telas de vitória. Aí se isso que vai depender a diversão dela ou não, aí são outros 500. Mas ela vai ficar frustrada nesse ponto. Gilmão, você farma a selva, vai atrás de alguém e faz montinho numa pessoa. Você consegue ficar matando gente, velho? Então, mas você morre do mesmo jeito. Você tá farmando, você não sabe o mapa, aí vem um cara, mata você e vai embora. Tipo, caga em você e vaza. Aí você vai na cola de alguém, velho. Aí você consegue uns kills assim, velho. Não precisa, tipo, muito. Só pra você ver, tipo, 5 pessoas, elas não vão estar controlando lanes, não. Elas só vão fazer montinho, velho. Isso, obviamente. Nos níveis baixos, né? Aí é mais com relação a como eles fazem o sistema de ranking, quem tá. Quem joga contra quem, do que outra coisa. Senão você vai pegar gente. Gente pensando que não pensa. Que é gente do seu nível. No começo você vai pegar muita gente de níveis diferentes, porque o matchmaking não vai estar pronto, né? Mas. Depois, com o passar do tempo, a tendência é que você vá jogando com o pessoal mais iniciante, etc. Uhum. Mas é justamente isso. Se você se classifica, você cai num grupo de pessoas que perde muito e é casual, e você fica caindo com partidas com pessoas do mesmo grupo que você, isso não classifica o jogo como casual. É justamente por ele estar separando os grupos que ele não é. Porque tem uma galera lá que sabe, tem conhecimento e vai fritar a coisa. Não, então, mas eu não acho que ele é casual. Eu acho que ele tem uma abertura muito maior para um público casual, porque a mecânica dele é bem limitada. Não tem minions, você não vai ter controle de wave, não tem item para comprar, monstros da selva estão espalhados, então as mecânicas de MOBA, elas são completamente reduzidas, e mesmo comparado a qualquer outro tipo de jogo de MOBA de celular. Esse jogo ele é muito mais simples que jogos de MOBA de celular. Então, de novo, ele tem uma abertura muito grande ali para pessoas que são mais casuais, e eu acho que é por causa da franquia em si. E, de novo, não só por causa da franquia, acho que expandir esse público tem um apelo financeiro muito bom, né? A ideia é atingir qualquer tipo de público para que a pessoa tenha vontade de jogar MOBA por causa de Pokémon, e, enfim, independente da faixa etária dela, da experiência dela com outros tipos de MOBA, vai ter um apelo grande. Vocês vão ver, eu vou começar a jogar Dota e vou tirar meu PhD em MOBA aqui. Não precisa, cara. Começa com Pokémon, que você tem que, aparentemente, ir pra escola primária primeiro. Pior que é. E pra quem tá dando hate no jogo, assim, eu entendo a expectativa das pessoas com Pokémon. Muita gente fica com a expectativa do remake há muito tempo. Esse negócio do Pokémon Johto, já tinham comentado, acho que foi o Pokémon Blast News que comentou que não ia aparecer, porque esses novos jogos de Pokémon normalmente aparecem num Pokémon Direct, quando é da linha principal. E a gente tá incluindo o Pokémon Let's Go agora na linha principal, porque ele foi apresentado no Pokémon Direct. Mas ele não iria aparecer no Pokémon Presents, que... Ele apareceu, acho que não foi num Presents, mas em japonês era o mesmo nome, do Let's Go. Entendi. Mas a ideia é que os jogos principais apareçam no Direct e não no Pokémon Presents, e Pokémon Presents apresentem mais jogos da linha Pokémon que não necessariamente estão ligados à Nintendo. né, são feitas por ou estúdios ou empresas terceiras com licenciamento da Pokémon Company. Não, a verdade é, tipo, Pokémon, ele tem a terceira versão, Pokémon Sword and Shield, que ainda não terminou de sair, que é o DLC. E assim, você querendo ou não, você gostando de Sword and Shield ou não, tem um jogo da série principal que tá saindo ainda. Então, não vai ter outro. O Diamond Pearl, eu não entendo a internet, era a mesma época, a mesma porcaria com o Hoenn, que a galera ficava enchendo o saco, que, ah, cadê o remake de Hoenn? Cadê o remake de Hoenn? Vai sair. Calma. Não importa se a Pokémon Company lançou Sword and Shield, se ela vai lançar, de repente, Sword and Shield 3. Uma hora essa porcaria de remake vai sair porque esse remake dá dinheiro. Então calma, vai ter. Uma hora tudo vai ter. E quando a Sinnoh for lançada, o Nova já tá na ponta do dedo, assim, pra gente falar, mas cadê o Nova? É, exato. Porra, mano, Jovão, espera. Vai ter Pokémon Stadium 3? Ó, aí falou sério, hein? Ai, meu Deus. Esse é mais difícil, mas só que Pokémon Sinnoh Remake vai ter. É só saber quando, mas vai ter. Ó, eu só não jogo a piada do Jeff porque acho que mês passado eu estaria fazendo a piada. Aí, Jomão, vai ter a continuação de Pokémon Snap e isso torna realidade. Então, não, eu boto minha mão no fogo. Olha, isso aí é pra colocar em edição em um cast futuro. Se teve Pokémon Snap, vai ter Pokémon Stadium 3 algum dia. Então, ótimo é algum dia. Ótimo, algum dia. Porque você nunca vai estar errado nessa previsão. Se tu acabar assim, eu acho que a única, pra mim, a razão do hate é a ordem das coisas. É você puxar um anúncio pra semana que vem e falar, ah, é mais um grande anúncio. É, poderia, sei lá, pra mim ser invertido. Aí eu concordo com o Jeff. Nossa, eu discordo, cara. Eu acho que o que eles tinham mais pra falar era de Pokémon Unite. O resto, eles nem tinham... O que faz? Se você inverte e coloca Pokémon Snap nessa apresentação, eles só mostraram teaser trailers. Não tinham mais o que falar sobre o jogo. Então, mas Mario, esses Pokémon Presents, vamos ver se você concorda. É pra fã de Pokémon, não é pra público casual. Não, eu acho que é pra mercado. Então não é bom pro Ocidente. Não, porque... não é. Isso não é mesmo. Porque assim, o que eu vejo é, quando os caras falam Pokémon Presents, ah, é pra quem é hardcore da Nintendo, é quem é hardcore de Pokémon, vai ver. E pra quem é hardcore de Pokémon, o mobile não serviu. Assim, a gente vê na resposta. Então, inverter a ordem eu achava melhor. Porque provavelmente a exclusividade de um só pra Tencent, provavelmente foi coisa da Tencent. Então eu achava que, tipo, é muito mais interessante pro fã de Pokémon ver o Snap. Pro mercado é muito mais interessante, pra Pokémon Company é muito mais interessante o Unite, é o que vai vender mais, muito provavelmente. Na verdade, nem muito provavelmente, vai vender mais do que o Snap. Só que pro fã de Pokémon é mais interessante o Snap. Então, eu acho que o Pokémon Presents, no geral, é pro mercado, acho que poderia ser só uma grande coletiva de imprensa essa apresentação, e não necessariamente até ter incluído o Ocidente. Eu acho que isso acontecia no passado, agora que eles começaram a transformar isso em uma mídia pra todo mundo assistir em geral, porque de jeito ou de outro você ia ficar sabendo das informações, né? Mas é em relação à presença de mercado e o lançamento de produto da linha de Pokémon expandindo. E isso afeta a transição de mercado, valor de empresa, etc. Se você vê, quando a Niantic anunciou o Pokémon GO, teve todos os rumores, aí sim começou período de IPO da empresa, investimento de mercado, enfim. Essas notícias, da forma como saíram, eles só colocaram de um jeito mais formalizado para o público geral. Mas o impacto disso é no mercado. Ah, eu de novo, eu faria Pokémon United primeiro, sei lá, explicaria. Primeira coisa que eu falaria é, hoje a gente vamos anunciar um jogo, mas depois vamos ter mais informações semana que vem sobre outros jogos. Não, mas aí, pronto, o público explode, vai dar raiva do mesmo jeito, porque eles falaram, porra, não vai, então não vai ter novidade nos consoles, não vai ter nada. Mas aí você fecha o Direct seguinte com Pokémon Snap e acabou o ódio, velho. Então era mais fácil ter colocado. Do jeito que ficou, o fã de Pokémon que queria jogo, ele fica com gosto amargo na boca. Se você inverte, ele fica. A última notícia é: vai ter um Pokémon Snap. Não sei, eu acho que eles fizeram direitinho ter colocado primeiro. O problema foi a expectativa de ter falado, olha, vai ter um novo... Era mais fácil só na primeira apresentação eles terem falado, olha, vai ter um grande projeto aí, mas é pra mobile, não é pra console, tá? Então, e aí já baixa a expectativa. Mas a gente tá trabalhando sem isso, né? A gente trabalhou com, vai ter um grande projeto. Esse é o problema. A expectativa é que tu criou a leitura que tu teve do teu público. Tipo, tu anunciou um bagulho que vai ter um grande projeto e... E aí o público se quebra na seguinte, entendeu? É igual a barra de dislike do YouTube que tá É igual a Nintendo com Byleth Tipo, você faz segredo e só apresenta na hora. O público quebra. É muito mais fácil fazer igual eles fizeram com Arms. E quando é um bagulho que vai decepcionar um público geral, você fala, ó, vai ser um personagem Arms. Aí a galera já decepcionou aqui e quando anunciarem de verdade, todo mundo já esperou, sabe? Se falasse que é Fire Emblem antes, aí todo mundo vai falar, putz. Colocou anestesia, né, João? É melhor você, tipo, abrir assim direto. Exatamente. O problema sempre foi ser um fã de Pokémon, cara, porque a expectativa que é gerada em cima é algo que não é previsto pela Pokémon Company. Eu sei que com 20, 30 anos de carreira eles já deviam saber disso. Mas qualquer coisa que eles anunciassem ia gerar expectativa aos montes. O problema é que eles terem que ficar pisando em ovo pra galera que, ah não, não gostei do que vocês falaram, da forma como vocês falaram, a gente vai hatear. E aí faz bomba de dislike no YouTube e fica xingando na internet. Isso é muito feio, cara. Eu acho que é uma fanbase muito, muito chata de se trabalhar. É a empresa que mais tem lucro no mundo, aí o pessoal fica usando argumentação, não sei o quê. Tem diversos tipos de jogos, produtos. Então, como a fanbase é gigante, sempre vai ter uma galera bem vocal com relação a isso, que na minha infância as coisas eram melhor, não sei o que, sempre vai ter, então... O mais lucro, eu acho ótimo esse do mais lucro do último, como se o lucro fosse da Game Freak e não da Pokémon Company, e como se todo o dinheiro, todo o faturamento da empresa fosse direcionado à produção dos jogos, né? Sim, eu não uso esse argumento, você tem mais porque... Não, sei. É que eu acho ótimo esse argumento, cara. É que eu acho que é uma coisa que a gente tá vendo, tanto com a Pokémon Company, tanto com a Nintendo, que a gente tá vendo que eles não estão sabendo temperar os anúncios deles antes. Assim, dar um carinho antes de dar uma porrada ou... dar um aviso prévio, sabe? Eles fazem um aviso e fica desproporcional porque é o público que eles estão falando, é o público mais fiel, normalmente. É anestesia. É só eles terem falado. Semana que vem teremos um projeto de um novo jogo de celular. Em vez de a Big Project, a New Big Project. Era só falar, a New Big Project for Smartphones, acabou. A galera vai falar que é Pokémon Stadium pra celular. Aí chega lá no L, eles vão ficar bravos do mesmo jeito. Para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. Primeira notícia é Baby Wario está disponível em Dr. Mario World. É ruim falar de que gracinha de um personagem bebê, né? Mas eu achei fofinho. Eu achei uma das coisas mais horríveis que eu já vi. A orelha de Gremlin, né? Então que é muito isso, estranho. Cara? Ele com a gravatinha, Jamon. Mano, olha o nariz dele, olha ele. Ele não é um personagem que é bom pra ser bebê. Achei mó gracinha. Piada, né? Eu achei bonitinho. Mas a versão bebê dele é antiga já, vocês sabem, uhum. Né? É, do Yoshi Island. Lembro, eu não sei de onde é a versão bebê dele. É do Yoshi Island DS. Ele tem até aquele imã na mão, porque ele puxa as moedas, já que ele é um cara bem avarento, né? Nossa, eu não sabia. A primeira vez que eu lembro dele foi agora e não foi uma primeira vez boa. Tá faltando o bebê do Donkey Kong, que eu não sei se adicionaram já, mas existe também. Eu prefiro não opinar nessas coisas de bebê, porque aí você fala alguma coisa a favor, aí depois nos próximos jogos de esportes ou Mario Kart, aí eles entucham com esses negócios aumentando o roster. Aí eu fico puto, é melhor não falar nada. Golden Baby Wario caminha. Ninjala está agora disponível de graça no eShop. E eu não joguei. Também dois. Não. Não, eu fui o único que jogou essa merda? Foi. Mano, eu perdi tempo da minha vida. Assim, vou dar mini review. O jogo, ele não explica o que eu tenho que fazer. Eu tentei ir e falar assim, não, eu vou experimentar isso aqui. Ele não explica o que eu tenho que fazer. Ele é travadíssimo pra jogar. E aí, a única coisa que eu fiz foi instalar Splatoon e ficar impressionado como que os caras erram tanto. Eu não consigo. É que meu ódio me empolga. Odiar empolga. E os caras, eles fizeram... Eu descobri só agora que os bebês eram adultos, só para os caras poderem fazer pornografia dessas crianças. Não. Fica a crítica aqui. Fica aqui a denúncia. Nossa, cara. Que golpe sujo, mas tudo bem. Nossa, que horrível. Vamos pular até aqui. Square Enix anunciou o novo anime de The World Ends With You. Mais informações serão reveladas no dia 3 de julho. Eu não sei se alguém tinha desacreditado quando eu falei que ia chegar anime, mas... tava muito na cara, né, quando ele apareceu no banner que viria do Anime Expo, né? Provavelmente eu devo ter zoado, mas eu tô triste. Eu tô num misto de eu não quero e de que eu vou ver e não vou gostar. É, o Jomon descreveu exatamente o que eu sinto. Eu tô putaço que já fizeram várias teasers e nunca era jogo novo. Agora me vem com anime, e as experiências que eu tenho de animes e jogos é de Persona, e eu vou falar que é uma bosta. É, não tem... Eu ainda... Alguém aí, ouvintes aí, eu vou deixar essa gestão de casa. Se tiver algum anime bom de jogo, eu não vou prometer que eu vou assistir, mas comenta aí, porque eu não conheço. Mas é, o meu principal ponto é o seguinte. Provavelmente você curtir esse anime um pouco do The World Ends que vai sair, eu tô julgando mesmo, na cara dura. Você vai ter que ter jogado o jogo original, aí você vai olhar e falar, nossa, eu conheço esses personagens, nossa, que saudade, olha só. E é isso. Ô Lucas, mas você sabe que conhecendo Nomura, a continuação vai ser uma merda, né, do The World Ends with You. Caralho, agora fiquei mais triste ainda. É melhor só ficar o primeiro e só um bom do que começar a ter piores, assim. Tá bom, eu me contento com isso. É só esquecer, enterra a série mesmo, esquece, deixa lá. Novo update de Animal Crossing permite jogadores nadar no oceano e encontrar novas criaturas marinhas. Além disso, novos updates serão divulgados. Também tem aquele NPC novo que eu esqueci das conchas e um... É Pascal. É, o Pascal, isso. E o... Nossa, me fugiu o nome dele também. O pássaro lá, o... Gulliver. Vai ter o Gulliver pirata. Pirata. O Gulliver vai dar... É uma dúvida pessoal minha. A dúvida é... O Gulliver vai parar de dar os... As pecinhas lá que ele derruba no chão? Vai dar outra coisa agora? Não, acho que ele vai dar os dois agora. Os dois o quê? Não sei. O que, que ele faz com o pirata? Não sei. Então, só ele acha que vai fazer as duas coisas agora. Tomara. Porque eu tô pegando essas pecinhas pra fazer Rusted Party lá e tentar fazer robô. E esse Animal Crossing vai terminar o quê? Agora dá pra nadar? Vai dar pra voar e ir pro espaço depois? Você tem o foguete, cara. Pode ser que... Ir pro espaço e capturar os... Sei lá, fazer a coleção de museu dos ETs. Você traz um monte de pedra no lunar. Olha só, a gente tá no inverno aqui, né? No Hemisfério Sul. E a princípio eu não sei como é que vai funcionar, né? Se você vai conseguir nadar ou não. No jogo então... eu tô no norte, então eu tô de boa. Eu acho que vai poder nadar no gelo sim, olha. No frio, na friaca? Nossa, sim. Cai de bunda no gelo. Ah, caramba, hein? A gente é o presidente da Rússia. Tá bom que aqui no Brasil é dia de nadar em qualquer horário, qualquer temperatura, mano. Se tiver 8 graus, a gente vai lá e nada. Dessa vez, conseguimos anunciar antes de terminar o evento. Próximo Tetris Maximus Cup terá tema de Xenoblade Chronicles e irá ocorrer entre 3 e 6 de julho. Então, quebramos a maldição. Eu vi e parece ruim esse tema, hein? Não, eu só falei essa notícia pra quebrar a maldição, eu não tenho intenção de jogar. Ah, mas é legal jogar. Mas pelo menos corresponde com a qualidade do jogo, né? Nossa, mano. Eu não joguei, então, no looping. Não, ó, Jeff, o jogo é muito melhor do que vocês estão vendendo. Não, não dá pra aguentar tanta pachorrada aqui. Caramba, vocês vão fazer comprar essa porcaria só pra defender e ficar 2x2 aqui, né? Vocês vão ver. IS9 Monstrum Nox foi anunciado para Nintendo Switch e chegará em 2021. Isso mostra que o IS8 fez sucesso o suficiente pra eles quererem portar, porque no Japão só tem no PS4, a Nisa vai portar pro Switch. Então, interessante. Você comentou de port, agora tô sentindo que não tá tão forte aquela galera pedindo port de tudo pro Switch agora mais, né? Ah, depende. Sempre que aparece alguém falando Persona 5, Persona 4, Tudo Persona bem. 3, é. Nasce Concordo. Essa galera. Shiren, The Wanderer, The Tower of Fortune and The Dice of Fate, caralho, nome grande. Mas, anunciado... Parabéns, Lucas, nossa. Esse nome. Foi anunciado para Switch e chegará ainda em 2020. E, por favor, Jamon, ilumine nossas mentes aqui, porque eu pelo menos não conheço nada disso aí. Isso aí, você conhece sim, Lucas, e conhece muito melhor do que eu, porque isso aí é o Mystery Dungeon original, isso aí. Olha só! Então, tipo, o primeiro Mystery Dungeon, acho que é do Dragon Quest, é do Torneco. E aí o segundo, que aí os caras chegam e falaram, isso aqui pode virar série. Aí eles fizeram do Shiren. E acho que esse, eu não sei qual é o jogo da franquia, qual o número desse aí, mas era do PS Vita. E aí vai vir pro Switch. Muito bom. Esse é um port do PS Vita, é isso? Sim. Até onde eu sei, sim. Então podem me dar porrada se não for, os fãs de Shiren. Aos poucos o PS Vita tá morrendo mais ainda. Já tá morto. Esquecemos, mas Kingdom Hearts Melody of Memories, um jogo... O que foi? Não, é porque eu perguntei ainda se vocês tinham comentado no passado. A gente esqueceu, a gente esqueceu. Eu queria falar que eu não esqueci, eu só ignorei. Você ficou quietinho. A galera esqueceu, você ficou quietinho, né? Pior que eu falei em off pro Jomon aqui antes de gravar que acho que eu vi essa notícia desse jogo e caguei pra ele, sabe? Terminando de ler a notícia, jogo musical da franquia será lançado para o Nintendo Switch em 2020. E eu já vi uma galera na internet xingando que vai ter história nesse jogo. Não, é, sempre tem, né? É a mesma história requentada dos mesmos jogos de sempre. Sempre tem alguma coisa no final lá então, que é importante pra lore. Então, esse é o problema. Isso que me fode, sabe? Porque eles obrigam a gente a comprar esse jogo por causa dessa historinha que vai ter extra. E eu acho que se não tivesse essa parte, eu simplesmente iria cagar pra esse jogo. Agora eu só tenho raiva dele mesmo. Tá exagerando, mano. Eu te obrigo a ligar o YouTube, velho. Para com isso. Não, então, depois isso de algum tempo. Isso não era da internet, velho. Mas pra um cara que coleciona jogos de Kingdom Hearts, ele vê esse jogo faltando na prateleira, tá bom que... Aí ele vê o mesmo jogo de micro-ondas que tá faltando também, e vai ficar triste, mas... ele vê esse jogo faltando e fala, mano, que bosta, sabe? Agora vou ter que ter mais um jogo pra completar a coleção. Jogo de música, o pessoal gostou daquele jogo impronunciável do 3D. Teatrinho. Theater Rhythm. Teatrinho Final Fantasy. É Theater Rhythm. Esse jogo de Kingdom Hearts, a mecânica não parece ser ruim. O que é ruim é a história que, né, tem que ter aquele adendo de 2 minutos que o Nomura coloca porque ele quer vender mais jogo. É música de Disney? Não, tem é música de Kingdom Hearts. Não, tem as músicas da Disney do Kingdom Hearts. É, então é música... Você pode tocar o bagulho da Pequena Sereia, muito provavelmente, que vai estar lá. Nossa, tô fora. Mas assim, a mecânica é boa... Porque o teatrinho é legal, e esse jogo é a continuação do teatrinho. Eu só não acho legal as músicas de Kingdom Hearts. Eu não gosto das músicas da série, então... Pra mim é um pass. Acho que as músicas que a gente gosta são as únicas... São as que são cantadas pela Otada Hikaru. E fora isso é... E a 10 versão da Dearly Beloved lá. Que é cantada pela Otada Hikaru, então... o problema é eles colocarem o resto das músicas. Tipo Agrabah é insuportável, eu odeio esse mundo, e eles ainda colocam como mundo de música, sabe? E já deu também, mano. Voltar pra Agrabah, voltar pra esses mundos com o mesmo Sora do Kingdom Hearts 1 já deu já. Não tô entendendo porra nenhuma que vocês estão falando, mas eu só quero perguntar uma última coisa. Quantos caras de capuz com um rosto com sombra vai aparecer nesse jogo? No mínimo 1. No máximo 13. Se o Mickey não tiver disfarçado. Tem bem mais, mano. Se o Mickey não tiver disfarçado, são 14. Mas é. Na mesma cena isso, porque personagem de capuz vai embora, né, velho? Mestre dos mestres é a casa do caralho lá. Shuntaro Furukawa, presidente da Nintendo, disse que a produção do Switch voltou ao normal e que jogos planejados para este ano fiscal ainda estão seguindo o planejamento. Porém, nova onda de coronavírus pode causar atrasos. Quais os jogos planejados? Que não tem nada planejado, parece. É Mario Collection lá, velho. Vai ser, vai vir. Eu tenho fé nisso. Eu já falei, acho que em cast de previsão, a gente já falou isso num cast que a gente listou as coisas da Amazon lá. E eu sempre esqueço, me desculpe. Mas... chuta esse collection aí do Mario, só porque é a única coisa que eu acho que vai ter mesmo, sei lá. Acho engraçado eles foram a produção total. A produção é um computador que tá lá na Nintendo ligado exportando o jogo, né? Do Wii pro Switch. É isso, é tipo uma barra de loading. Mas dá um desespero, assim, do tipo... Eu não sei, pode ser um medo besta que eu faço podcast. Mas e se acontecer alguma coisa com o meu Switch, aí eu vou na loja e vou comprar e não tem pra comprar e tem que gastar $100 a mais? Nossa, tá demorando pro Switch voltar em estoque, tipo, normal aqui no Japão. Eu tô sofrendo com essa aqui também no Brasil, por causa dessa crise toda, porque o meu pai, ele queria um Switch, aí meu irmão, a gente ia rachar aqui e ajudar a comprar um. Só que quando começou essa pandemia, ficou um negócio tão agressivo que a gente fala pra ele que é inviável a gente comprar, porque a gente teria que ter salário de diretor de empresa, porque não dá não. Mano, vocês gostam de comprar coisa física, hein? Parabéns. Pô, não, mas console tem que ser físico, né? Eu sei, mas os caras já... Eu baixo na minha mente. Os caras já tem 2 já e vai comprar mais um ainda. Ai, é foda. Vamos aí aguentando e esperamos que não tenha um novo surto. Vai ter. Não sei dar spoiler, Diomon. Falou normal isso, pô. Após o sucesso de vendas do Animal Crossing, Nintendo anuncia que está pulando fora do mercado de jogos mobile. O que eu acho engraçado é que eles falam o sucesso de Animal Crossing ao invés do grande fracasso que eles da expectativa que era Mario Kart, etc, né? E na verdade eles nem precisavam pular fora, era só modificar o modelo de negócio deles, né? Não sei, o modelo de negócios dele, eu não acho que foi isso. Ou cobrar $9 de assinatura lá? Como não? Não, então é que eles tentaram tantas coisas e tantas coisas falharam, inclusive só Fire Emblem deu certo. Então, pega o mesmo jogo de Fire Emblem e coloca skin de Mario, sabe? Faz Super Smash Bros. Táticos. Eu não reclamaria sobre Smash Bros. Mobile, sinceramente. Mas, é, a Nintendo, ela tentou várias coisas, não conseguiu. Eu fico impressionado com até Mario Kart consegue mandar mal. Eu acho que eles deviam ter lançado menos jogos e ter caprichado um pouco mais, talvez. Porque alguns deles têm um conceito tech legal. Sei lá, o Dragon Lost, por exemplo, eu gosto muito. O Dragon Lost, ele tem um problema da Nintendo, né? Que eles falaram lá pra... Pelo menos é o que é dito aí, não sei se foi oficial, que eles falaram pra SciGames dar uma maneirada no como vai meter a mão nos consumidores. Ah, tá. Eu não sabia dessa. Mas é, lançaram tantos jogos aí, atiraram pra todos os lados, não conseguiram muita coisa, infelizmente. Ou felizmente, porque eu quero que se foda o mercado mobile. Para você que ouviu até agora, não deixe de entrar em nosso site e comentar sobre tudo que a gente discutiu neste episódio. Tanto sobre a Min-Min em Smash Bros. Eu falei certo o nome dela? Eu falei, né? Min-Min. Uh-huh. Min-Min. Min-Min. Ou Mien-Mien, se você for falar em japonês. Ou quanto Pokémon Unite ou as outras notícias que a gente discutiu, né? Dê suas impressões sobre o jogo. Enfim, comente tudo ou faça uma pergunta pra gente, ou comente como é que foi seu dia, como que tá sua quarentena, é, refute sobre alguma coisa que a gente comentou também, enfim, porque pouca gente discorda do que a gente fala, mas é isso, comente que a gente lerá seu comentário no próximo episódio do Karaokê 64. É que a gente já se discorda bastante, então não precisa mais alguém chegar aqui. É o Pokémon União causando a desunião. Vocês vão terminar o que acho que essa piada de merda mesmo? Fala alguma Pokémon coisa, Pokémon Desunity. Pronto, Lucas. Agora eu complementei a sua piada de merda. Esse foi mais um Nintendo 3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.